Mais um capítulo da nossa trajetória se inicia com a luz do Espírito Santo que nos guia. Dia e noite, noite e dia, tristeza, alegria, conquista, decepções, lições, quem diria? Dos acordes da viola de um tocador de repente, dos aboios de galego até um tubo de aguardente. Oxente, o Nordeste é gente, é quente. Isso por enquanto é um talento presente e diferente. A rima é pra quem sabe rimar sem discussão, como os versos de João do Vale e Gonzagão, como Lampião, como Noé da Arca. Personagens que aqui na terra deixaram sua marca. Sem limite, acredite nessa toada abençoada. Eu leio literatura de cordel e escuto uma embolada. Só pra não perder o domínio, algumas palavras em segundos, raciocínio. Quem anda de mundo afora só vive de retirada. Quem acorda madrugada, algum passado decora. Quem é ruim não se controla, quem não tem não é alguém. Quem trabalha por vintém, nunca veste uma camisa. Quem agrava não precisa e quando precisa não tem. O Nordeste. O grande Luiz Gonzaga. O velho Nelson. Caju e Castanha. E aí, irmãozinho, Happy Hood. A JP Break, meu sonho. Escurinho. Aí, DJ Down. O hip hop de Recife. A bênção, Dona Bill. Nossos familiares. Faces do subúrbio.